Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado está o Jomon carregando sua mochila de treinador. Olá. E do outro lado está o Jefferson esbanjando seu chapéu e todos os seus signos de canto. E aí, pessoal? Com o anúncio do... Com o anúncio não, né? Com o trailer novo que saiu de Pokémon Sun e Moon, o hype, que eu tinha perdido muito hype, não sei se vocês não devem ter percebido nas semanas anteriores, eu fiquei muito puto com Pokémon por causa do barulho que tava fazendo no Facebook. E aí aquela coisa de tanto você ver, você começa a ficar irritado de tanto olhar só uma coisa. Aí depois que lançou o trailer, o hype de Pokémon subiu em mim de novo, e aí eu aproveitei pra fazer o que eu ainda não estava fazendo, que é zerar o Pokémon Blue que eu comprei no Virtual Console do 3DS no início do ano, que foi quando lançaram. E eu tô agora já no segundo ginásio, com 2.000 comigo, e tô muito feliz. 2.000, eu tava entendendo, que porra que 2.000 você tem, mas são 2.000. 2.000. Né? E vocês jogaram o remake? Remake não, o relançamento deles, vocês não jogaram e estão um pouco se fodendo? Como tá a situação? A minha situação é a seguinte, eu tava jogando já quando, mais ou menos quando lançou, demorou um mês até eu comprar, e eu tinha travado no ginásio da Erika, né? Não por motivos, assim, eu também peguei o Mew, tá? Mas eu também tava com fucking Gyarados no meu time e um Venusaur, né? E eu tenho o costume de ir pegando os Pokémon de acordo com a necessidade, né? Então, sei lá, eu chego no quarto ginásio e falta, eu acho que eu preciso de um quarto Pokémon no meu time, né? E eu peguei um Growly por causa, sei lá, pra passar o ginásio da Erika, achei que faria sentido. E descobri que é insuportável fazer grind em Pokémon, assim, na situação que eu tava. Você não tem como ir mais rápido, demora muitas animações, tá muito chato, muito chato. Não adiantou cortar a animação? Sei lá, assim, eu acho que não adiantou muito, na verdade. E, aí eu dropei, assim, e pelos mesmos motivos que você, eu voltei a jogar recentemente, né? Aí eu falei, foda-se, Crawly, vai pegar um graveto. E aí eu peguei o Mew e o meu fucking Gyarados e fui passando tudo que tem que passar. Agora já tô no quinto ginásio, já. Eu baixei Pokémon Amarelo, só pra lembrar, entre aspas, da minha infância barra adolescência. Não consegui jogar, o jogo envelheceu muito. Sei lá, tem várias coisas que são demoradas e me irritam naquele jogo. Aí eu peguei e falei assim pra minha namorada, joga aí, você nunca jogou Pokémon e vamos ver o que ela acha. E ela também não aguentou. No terceiro Rattata ela já falou assim, isso aqui é chato, então eu não sei. Pra mim é um jogo pra ficar na infância, porque são várias coisas que irritam, tipo assim, a quantidade de grind que você tem que fazer, a falta de, sei lá, se você usar o item você tem que abrir um menu, sei lá, é tudo muito lento e chato. A galera reclama da XY, né? Reclama bastante da facilidade, mas sem isso a pessoa não tá. A galera atual não aguenta mais jogar. A gente mesmo não aguenta mais ficar grindando 6 Pokémon, todos pro nível 50, ainda mais quando você captura o primeiro. O Mario mesmo dropou por causa disso, eu fico puto com isso também enquanto eu jogo. Então acho que no final o Pokémon XY, ele até que acertou fazendo o XP Share e todos os Pokémons no final nível 70. Eu não sei se ele acertou. Eu nunca iria me imaginar que estaria reclamando de alguma coisa de Pokémon, porque pra mim ele é o jogo perfeito e whatever, né? Mas de repente eu me descobri mimado por XY e Omega Ruby Alpha Sapphire, sabe? Eu acho que tem coisas que melhoraram como coisas pioraram, mas no momento estou tendo muitas dificuldades assim de certas regalias que não existem no jogo. Pra quem é novato na Nintendo 3, a gente costuma gravar esses episódios com três assuntos relevantes da Nintendo na semana, né? Só que nesta semana, os principais assuntos envolveram Pokémon. As novidades trouxeram bastante relevância do que a gente vai discutir, né? Eles são baseados em Pokémon Sun and Moon e o lançamento de Pokémon GO, né? Então essa semana a gente vai fazer um especial que a gente vai discutir sobre as novidades dos dois jogos de Pokémon, né? Como já havia sido avisado, novas informações de Pokémon Sun and Moon foram reveladas recentemente, né? Foi na segunda-feira? Foi. E com elas, trouxeram uma quantidade muito grande, assim, de novidades dentro do jogo que são além dos novos Pokémon que estavam surgindo periodicamente, assim, sendo revelados, né? Bom, eu acho que a gente tem uma lista muito grande aqui de discussão, mas seria bom já começar por uma coisa que foi bem impactante, que são as novas formas dos Pokémon clássicos, né? Eles mostraram as novas formas do Vulpix, do Ninetales, do Exeggutor e do Sandshrew e Sandslash. Mano, essas formas eu gostei muito. Eu achei até uma ideia melhor do que a Mega Evolução. A Evolução que supera a Evolução, a Mega Evolução. Eu achei muito melhor essas novas formas. Achei bem mais interessante conceitualmente, lembra muito mais biologia e não força uma quarta evolução do Pokémon. Pra mim, eu também achei sensacional. Só que aí depois eu parei e pensei, pera, eu tô hypado por um executor de pescoço grande, tipo, que porra é essa, sabe? Eu gosto porque, sei lá, você viveu a geração, você tem identificação com esses pokémons, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, sabe aquele RPG que você joga e, tipo, sei lá, o inimigo só vai mudando de cor porque você não tem dinheiro pra fazer outros, ou porque você não tem capacidade de fazer pokémons novos que te atraem, tipo, foi mais ou menos isso. Eu gostei, só que ao mesmo tempo você fica assim, meu, a verdade é que eu não tô dando a mínima pros pokémons novos, e sim, sei lá, eu quero mais do velho. Eu concordo com isso que o Jefferson falou. Eu não gostei do Exeggutor, eu acho que é muito bizarro eles aumentarem a bananeira, que já é uma bananeira, tá ligado? Eu vi uma imagem que eles já estavam falando que estragaram a lore do personagem, né? Porque ele é uma palmeira já, que vive em um local tropical e etc. Mas aí falam lá, acho que é a mesma imagem eu vi, e tá falando, ele cresce quando tem muita luz solar. É aquela coisa, o Exeggutor, os outros dois fazem mais sentido biologicamente, né? O Exeggutor, ele não faz tanto sentido, porque se tem muita luz, o Pokémon, a planta tende a diminuir. Mas já que ele tem isso na descrição dele, ele cresce mesmo. E, mano, assim, eu gostei muito, eu discordo de vocês dois, de falta de criatividade, porque eles estão mostrando vários pokémons novos, né? Pokémon novos. Eles só agora começaram a mostrar que eles vão repetir alguns. E ainda essa repetição, ainda eles mudam o design. Eu acho que eles mudam o design pra que atrapalha. Se a pessoa não gosta dos pokémon antigos, se eles gostam do pokémon antigo, talvez eles não gostem, porque falam, ah, ó, fodeu o Exeggutor, agora ele tá com o pescoço longo. Ah, mas agora só mudaram a cor. Sendo que ela tá com o detalhe, vai, a Vulpix tá com uma franjinha agora encaracolada, não é só a cor que mudou, né? Tem alguns detalhes no design que mudaram. E é mais ou menos como acontece com animais de verdade. Isso eu acho espetacular. Então, veja bem, eu não tô reclamando da falta de criatividade. Pelo contrário, porque se você ver toda a descrição que eles dão do Pokémon e todas as origens dele, eu acho que são bem criativas as formas, né? Eu, pessoalmente, eu gosto mais do Vulpix e do Ninetales original, tá? Mas é uma questão pessoal. Eu queria também comentar sobre os novos tipos que eles ganharam, né? Questão de ser Ice, ok, o Vulpix e o Ninetales. O design de Sandshrew eu gostei, tá? O Ninetales ele virou um mata-dragão, né? Ele agora é gelo e fada. Esse é o ponto que eu queria chegar. O Ninetales virou tipo um assassino de dragão e, mano, o Exeggutor ganhou um tipo dragão, cara. Mas outra imagem que rolou no Facebook, você viu a planta que ele é baseada? Não. É dracônico dragão, é dracon dracônico. É um negócio assim, é árvore do dragão, é o nome daquele tipo de árvore pescoçuda, né? Uma árvore que é reta por muito tempo, aí só tem a planta na ponta. Esse é o tipo de árvore. Então você olha e fala, caramba, faz sentido pelo tipo da planta, pelo nome da planta. Então não é aleatório. Por mais que é estranho ele virar dragão, né? Falar, oh, nossa, ele virou dragão, mas aquele tipo de planta na vida real tem o nome de dragão. Me responde uma pergunta, noob. O Exeggutor ele tem tipo dragão, uma coisa que o Gyarados não tem. E que o Charizard não tem. Mas eu vi uma imagem do Charizard chorando quando ele viu o Exeggutor, mas tudo bem. É detalhe à parte. E os outros, né? O Sandslash e o Sandshrew virou gelo metal, não viraram? O Sandshrew é metal. Só metal, não é gelo? Metal gelo. E ele tem habilidade Snow Cloak agora. Sim, mano, e eu achei isso bem legal, porque mostra que o Pokémon ficou mais resistente, né? Você vê nos braços dele os detalhes que ele tem. Agora ele cava melhor, sabe? São pequenos detalhes no design que eu achei bem interessante, que eu achei. Não consigo falar mal dessas mudanças que deram. A única coisa que eu não gostei foi que na descrição falaram que um Vulpix que foi pra lá e ficou daquele jeito e na biologia não funciona desse jeito. Não é um Vulpix, seria um acessual do Vulpix. Até comentei no Facebook da Nipari isso. Pica, pica! Bom, além dessa, da mudança dos pokémons, eles também mostraram novos pokémons, né? Começando pelos pássaros, que são líderes de torcida. Um deles, né? um deles. É o Ocório, mas ele tem diversos estilos, né? Ele tem o Baile, o Pompom, o Pouso e o Senso. É flamenco? É a dança japonesa com... Esqueci o nome daquelas coisas que abana e faz ventinho? Qual o nome? Leque. Leque. É a dança com leque... É líder de torcida e dança havaiana, né? São quatro danças. Eu achei esse pássaro muito legal. Eu achei ele muito legal. Eu vou ficar com o pássaro com os leques, porque ele é tipo Ghost. Você não vai capturar todos eles? Não, vou capturar todos, mas qual eu acho que vai estar no meu time do jogo, assim, o time bobo do jogo, que são os pokémons favoritos da geração, normalmente eu faço isso, né? Eu não capturo, eu tento não capturar nenhum pokémon de outra geração. Eu zero o primeiro jogo daquela geração com todos os pokémons inéditos. E aí nisso vai ser o pássaro tá no time, eu achei ele muito divertido. E todas são, mas eu quero só um dos pássaros. Tá, você tá sendo o Ash dessa geração, né? Eu nunca tinha escutado isso, tipo, eu acho um jeito legal de zerar o jogo, mas não sei se eu tenho esse culhão, né? É que você se obriga a encontrar favoritos, né? Eu acho isso legal. Eu fiquei bravo no Omega Ruby, no Omega Ruby Alpha Sapphire, não, no XY, que eles te dão um Lucario, mano. Você não consegue negar o Lucario. Aí eu serei com um Lucario no meu time e um Charizard, e um Blastoise. Porque não, o que eles não dão, né? Eles dão o Zapdos da porra toda por e-mail aí, né, cara? Então é muito fácil zerar o jogo também. Ah, não, eu acho que eu não usei, por exemplo. Mas aí quando no gameplay te dão, aí você olha e fala, ah, não tem como negar, eu vou ganhar Blastoise daqui a pouco. Mas normalmente eu zero o Nova, eu zerei assim, e dá muito perto também. Vamos falar nada do pássaro? Vocês não gostaram dos pássaros? Eu queria que tivesse um samba, né, mano? No mínimo. Eu não sei qual é que ele ia ser, mas sei lá. Se for pra escolher entre os quatro que tem, eu gostei do que dança flamenco. Cada pássaro é baseado. É, fica numa região, né? Ou não? Sim, é numa ilha. É numa ilha. Aí vai ter o quinto e você faz um DLC, um pós-jogo. Bom, aí eles também têm um Pokémon Pedra, que é o Minior. É um fucking meteoro. Achei legal, eu achei ele fofo quando ele sai, assim, ele no escudo feio e ele fora do escudo fofo. Eu nem lembro, velho, qual Pokémon é esse. Aí tem a subevolução do cavalo que a gente tinha visto, que é um pangaré. O nome dele é Mudbray. E eu já sei qual nome vai ser dele. Com certeza vai se chamar Pé de Pano. Eu tô repetindo esse adjetivo várias vezes, mas é fofo. Esse eu curti, pretendo usar. Você já tinha curtido a evolução, né, num cast passado, você comentou isso. Esse eu achei legal. E aí tem o novo Pokémon meio inseto, que é do tipo grama, que é o Fomantis. Ele evolui pro Lurantis. Mais um Pokémon tipo o Hop, mas pra cumprir tabela também. Diga-se de passagem, eu achei bonitinho. Só me lembra muito a Roserade e Roselia, sabe? Ele me lembrou um inseto que eu não lembro o nome da quinta geração. Um amarelo, um verde, um inseto amarelo com umas folhas verdes. Eu não lembro agora o nome dela. Isso aí, foda-se a quinta geração, ninguém gosta. É só a melhor, mas tudo bem, vamos seguir então. E o Jefferson não vai querer falar nada? Pera aí, eu tô abrindo aqui, que eu não lembro. Eu tô tentando lembrar os Pokémon. Pô, tô lembrando. Pera aí. Ah, nossa, isso aí, sei lá, é só um Bellossom bonitinho, sei lá. Da definição. Pica, pica! Eles também mostraram aqueles movimentos que haviam aparecido no vídeo japonês, né? Mas dessa vez eles descreveram, que são os Z-Moves, né? Nossa, pode ser, sei lá, a equipe Gnil aí. São golpes poderosos de cada Pokémon, né? Que são executados a partir de um movimento do treinador. E esses golpes só podem ser usados uma vez por batalha. Os movimentos eu achei engraçadinho, eles são pra cada tipo. Antes de mais nada, eu achei muito overpower esse Z-Move. Não sei quanto a vocês, mas tipo, porra, o bicho solta um ataque de fogo e é tipo Freeza destruindo Namekusei, velho. Mano, eu achei, assim, é overpower, só que isso serve pra aquela coisa, sabe, não vai num competitivo. Aquele Pokémon é o Pokémon que ferraria meu time. Ah não, mas eu tenho um golpe praticamente no hit KO aqui, vamos usar. E aparentemente ele funciona pra tipo essas coisas, então faria um sentido assim, eu solto um puta Z-Move de trovão, aí eu switch pra um ground, você gastou seu Z-Move e não deu efeito nenhum. Não, primeiro, como que isso não deforma a ilha? Tem muita coisa que não está explicada, sabe? Como é que o Litro consegue ter tipo um poder de ataque desse? Como é que ninguém nunca no mundo Pokémon conseguiu usar ataques desse tipo, sabe? Eu acho, porra, completamente incoerente com tudo. Mano, isso, o Tiranitar, quando ele anda... Ele cria montanha. Você não pode querer coerência no mundo Pokémon. Os caras, eles são... É um lugar super perigoso e ridículo de se viver. Mano, o Litro solta uma fucking bola de fogo que explode tudo ao redor dele, mas depois que acaba tudo, o Pokémon desmaia e os treinadores estão ok, né? É só efeitos visuais legais. E eu quero ver, porque eles inventaram 18 poses, né? Eu quero ver a criatividade pra criar essas poses, porque você vê, né, que ele faz o símbolo de trovão com o braço de uma forma muito retardada, né? Então deve ter umas coisas bem bizarras aí no meio. É, aqui o Tokusatsu completamente, sabe? É, eu não sei qual foi a principal referência deles pra usar. Eu gostei muito, tá? Eu achei muito da hora o treinador fazendo esses movimentos. Agora, eu também quero ver como é que vai ser, porque tem que ser muito perceptível a diferença entre um e outro, aí você tá falando, né? Como assim? Por exemplo, não adianta o cara, tipo, braço pra cima ser, tipo, alguma coisa e braço, tipo, pro lado ser outro, entendeu? Então, talvez até tenha essas mudanças, porque você vê a de grama, ela faz uma rezadinha e levanta a mão. O que que isso tem a ver com grama? Não tem nada a ver. Talvez até o lado, mas são 18 vezes, mano. Ela não vai conseguir 18 direções pra fazer pose idiota. O de fogo dá um soco no ar, tem toda essa pegada. De lutadora deve dar soquinhos também, né? Só pra terminar, a única coisa que eu quero é que essa animação não fica tão longa. Só isso, tipo... Porque eu acho que vai ser que nem Mega Evolução, velho. Que você sempre vai ver. Vai ser um saco isso. Vou deixar de usar. Eu acho que pra, assim, pro metagame, assim, vai influenciar agora. Pra quem quer só zerar o jogo, acho que eu vou até deixar de lado. É, tem outras coisas que não ficaram muito, muito esclarecidas, né? Primeiro, só tem um ataque pra cada tipo? Sim, é um ataque pra cada tipo. São 18 golpes, um pra cada tipo. Um ultimate pra cada tipo de Pokémon. E qualquer Pokémon é elegível a usar o golpe, né? Esse super golpe. Sim, você tem que equipar o Z-Key nele, né? A Z-Item lá, você tem que equipar... Z-Crystal. Não, deixa eu ver só o nome rapidinho. É Z-Crystal. Z-Crystal. Você tem que equipar o Z-Crystal nele, e aí nisso ele pode usar esse golpe. Você pode fazer isso uma vez pra batalha. E deve ser igual ao Megastone, que você pode equipar enquanto o Pokémon quiser, mas você vai poder usar uma vez. Mas a única coisa que não tá óbvia, assim, do que é como que você escolhe um tipo de golpe pro Pokémon? O Pokémon ele tem que ser de trovão e pra poder usar um Z-Move de trovão? Ele tem que ter um golpe de trovão pra usar um Z-Move de trovão? Ou não tem nada disso? Um Pokémon de água, de repente, pode estar usando um Z-Move Dark sem ter nada e não ter nenhuma relação com Dark. É isso que não explicaram. Bom... juntamente com o Z-Move, eles também apresentaram um brinquedo, que é o Z-Ring, né? Basicamente, ele vai permitir que você faça os mesmos movimentos do treinador. Se eu entendi, é só se ele quiser, né? Você simplesmente pode ligar o foda-se e fazer o Z-Move de qualquer jeito, né? Então, eu não sei o movimento, eu sei que vai brilhar. Se você quiser fazer um movimento e ser otário, assim, ou se não ser imaginativo, pode. Você pode ser um japonês, só isso. Eu acho que é só brilhar mesmo, acho que não faz nada. Se ativa. Ele acende, vibra e faz som também. É uma coisa do brinquedo, né? É, você dá o comando no jogo e o relógio, sei lá, ele responde fazendo, sei lá, um cacareco. Um cacareco, é cocoricó, né? Vai fazer isso, mas. Eu queria primeiro entender qual que é a relevância desse pro Scrum brinquedo disso, porque eu acredito que só no Japão que isso vai ser vendável, né? Aqui eu acredito que foda-se a galera pro Z-Ring, tipo, eles querem mesmo usar um golpe ultra poderoso que vai matar todo mundo. E isso é claramente, tipo, uma tentativa de competir com Yo-Kai Watch, né? A criação disso aí é pra pegar crianças, sei lá, de. Imagino de 4 a 12 anos, não sei, é só uma coisinha assim pra, entre aspas, complementar o jogo. É caça-níquel mesmo. Vocês usariam? Mano, na boa, o design disso aí é muito feio. Eu gostava da Mega Evolução, acho bonitinho aquelas pedras duas cores. Só que esses Z-Ring é muito feio. Eles até já mostraram os brinquedos, assim, né? Eles vão vender um pacote com 3, pacote com 1 só. E vão vender cartelas de 3. São 18, né? Eles vão vender cartelas de 3 tipos cada pra galera. Eu acho que isso vai vender muito pra criança, mas pra jovem... pra jovem não, né? Pra mais adulto, eu acho mais difícil. Se eu não me engano, isso foi confirmado pro Ocidente, não foi? Foi. Se falaram aqui, né? Foi confirmado. O preço... Aliás, é meio caro, viu? $30 pra esse acessório que, entre aspas, não faz nada. Aí você vai ter que, sei lá, comprar um pack de 3, mas... sei lá, 5, 10 dólares, isso aí, se tiver completo, vai ficar meio caro, assim, pros pais. Mas, assim, se usaria, não. Só que lembrando que eu usava Rumble Pack no 64 que nem idiota e achava legal. Não, ficou, não vai ficar meio o treinador Pokémon líder das bugigangas? Que ele já tinha a bracelete, né? Que o treinador só usava. Nosso treinador só usa bracelete. O bracelete da Mega Stone, agora ele vai ter o Z-Ring. Ele vai ficar meio cheio de bugiganga, né? Ele vai ficar bem tosco. Mas, então, será que a Mega Evolução ainda vai existir? Vai, porque o encaixe da Mega Stone tá embaixo do bracelete, não tá? Tá? Eu não vi. Eu também não. Eu achava que ela era 360 graus só Mega Stones que ele usava. Não, tem espaço pro Z-Move que você vai usar, três. Z-Crystal, cara. É, acho que é, se eu não me engano, é 3 Z-Crystal de cada lado e embaixo encaixe da Mega Evolução. Pica, pica! A região de Alola também foi mostrada melhor no vídeo, né? Ela é composta por 4 ilhas naturais e uma artificial. E essas ilhas são diversificadas, tipo, cada uma vai ter uma região, cada um vai ter uma natureza, né? E cada humano e Pokémon também tem uma ligação estreita, tipo, dentro das regiões, né? Eles vão mostrar que cada ilha vai ter um trial, e que esses trials, eles independem de uma batalha Pokémon. Então você simplesmente pode chegar lá, e nesse desafio, alguém te pedir, olha, eu quero que você vá buscar itens para mim. Você vai ter que ir lá e buscar itens. Falaram itens, né? E conhecimento, né? Então provavelmente vão ser 2 dos 4, não sei, isso aí. E no final de cada desafio, tipo, vai ter um Pokémon poderoso conhecido como Totem à espera do jogador, né? E aí o jogador tem que enfrentar o Totem, que é um Pokémon muito mais poderoso, que também pode chamar Minions ao lado dele, tipo, um Pokémon menor, assim, pra lutar ao lado dele. A pré-evolução, né? Dele, né? Deu pra perceber. É, a primeira pergunta é, vocês acharam essa mudança legal? E segundo, isso vai realmente substituir os ginásios? Então, além disso, eles têm a luta no final contra o Kakuan, lá, não sei o nome agora, que é o tipo, aquele velho que dá o Pokémon pra você, o Pokémon inicial, você luta contra ele, né? É, não no fim de cada ilha. É, no final de cada ilha, é o desafio final, você luta contra o líder. É sempre contra um líder, não contra ele. Não, é contra o líder da ilha. Isso, é isso que eu tô falando. Depois do Totem, essas coisas. Então vão ser 2 batalhas. E eu acho que, não sei se vai substituir, mas é ótimo pra dar uma rejuvenescida na série. Porque é uma coisa que o Jefferson tá reclamando, que é sempre os 8 ginásios, agora não vão ser. Agora vão ser 4 ilhas, que provavelmente a demora de fazer essas sidequests vão ser tão grandes quanto o chegar no próximo ginásio, e vão valer 2 ginásios cada, né, se fizer a conta que são 4 ilhas. Então vai ser bem demoradinho, e eu acho que é interessante, é uma saída interessante porque eles estão fazendo, e pra você continuar tendo um objetivo. Eu imagino que no final você enfrenta, sei lá, os 3 ou 4 reis do santuário, sabe, alguma coisa assim, a elite dos 4 de uma versão havaiana. Eu aposto que vai substituir, porque eu acho que, sei lá, não vai ter como colocar tanta coisa, sei lá, num só jogo. Mas se vai ser divertido ou não, não tenho a mínima ideia. Mas eu tô animado com a expectativa de algo novo. Tipo, bater em ginásio já tava, sei lá, já tava mais do mesmo, um saco. Então, eu acho que você dá essa característica nova a essa região, eu acho que você dá mais personalidade à região. É, eu também gostei muito, eu também já tava de saco cheio de ginásio, aqui. Cara, eu acho que faz muito mais sentido você ter protetores dentro desse contexto de ilhas havaianas, etc, que faz toda referência com a parte mística do lugar, né? Do que você ter realmente líderes de ginásio, né? E, cara, viajar pra 4 ilhas diferentes eu acho muito da hora. Eles vão conseguir explorar totalmente, tipo, regiões, sabe? Sem mudar drasticamente o clima. De repente você entra numa casinha e tá sol e outra tá nevando, né? Que é mais ou menos o que acontece em Pokémon. Oh, mano, né? vai ter uma... O topo de uma montanha que vai ser neve. Então acho que vai ter mudança drástica, sim. Não, tudo bem, mas acho que conceitualmente é melhor que seja numa ilha distante, entendeu? Óbvio, tem a parte mágica aí que tem essa mudança climática, mas eu acho melhor do que você entrar numa casinha e do outro lado já tá frio, entendeu? Pica, pica! E por fim, eles demonstraram como que funcionam as montarias, né? É, basicamente, tipo, alguns pokémons ajudam pessoas a chegarem em lugares que eles não conseguiram chegar. É, existem pokémons específicos para determinadas tarefas, né? Então você pode voar num Charizard, você pode quebrar pedras com o cavalo lá, né? E você pode surfar em cima de um Sharpedo, né? É, o que deu a entender, para mim, é que esses Pokémon vão substituir os HMs, hein? A mesma coisa eu pensei quando eu vi. E é uma evolução da ideia da Latias do Horas e dos Rhyhorn em XY, né? E eu espero que substitua, você só comece a usar item e não tenha mais um Poké escravo pra usar os negócios, e eu apoio completamente essa ideia. Eu também apoio, eu achei foda. Eu acho que parar de usar HM nos Pokémon e você realmente ter mais um só pra usar HM é a melhor ideia que eles já tiveram, assim. Eu também concordo, não sei mais nada acrescentar. Resumindo, assim, de todas essas novidades, eu fiquei muito entusiasmado com Pokémon Sun and Moon. Todas as mudanças que eles estão fazendo são mudanças de usabilidade que vão melhorar muito o gameplay no jogo, considerando a história, né? Porque muita gente zerava o jogo e foda-se, vai pro competitivo, entendeu? Ou vai lá ficar capturando Pokémon, ou vai lá fazer qualquer outra coisa com o que gosta de jogar o jogo, né? Eu acho que eles estão deixando muito mais interessante você saber mais sobre a região de Alola, você se importar mais sobre participar dentro do jogo, né? Esse jogo ele vai mudar muito a mecânica, não a mecânica, mas a parte interativa, imersiva do jogador dentro dessa nova região, né? E eu, apesar de não gostar muito dessa temática havaiana, tipo, acho que eu vou gostar pra caramba de Pokémon Sun and Moon. Tô empolgado. Eu já estava empolgado por todas as mudanças gráficas e parece que tá ficando um jogo mais interessante. Eu não coloco que vai mudar muito, porque continuam sendo mudanças pequenas, mas é o que o Pokémon faz, assim, que eu gosto, que é nostálgico, mas você ainda consegue ver uma novidade de vez em quando. Então estou empolgado. Eu tô bem mais empolgado do que eu tava antes, assim. Pra falar a verdade, eu nem sei se eu ia jogar, mas acho que assim, só pra, sei lá, ver se eu curto esses trials ou coisa, eu tô bem mais empolgado, achei. Eu não aguentava mais 8 ginásios, sei lá, acho que poderia mudar muito mais, assim, eu gostaria que mudasse muito mais, é claro que se eu tivesse fazendo o jogo eu ia continuar mais do mesmo, porque o mais do mesmo vende, mas assim, acho que eles estão, sei lá, até outros sucessos como Yo-Kai Watch tá forçando eles a mudarem um pouco as coisas. Nesta última quinta-feira, Pokémon GO foi finalmente lançado no Brasil, né? Depois do diretor da Niantic ser hackeado, e depois, tipo, da própria Niantic ter divulgado uma nota falando pros brasileiros, olha, a gente vai lançar o jogo, fica calmo aí. Eles soltaram outro tweet, na verdade, eles soltaram o primeiro tweet dedicado ao Brasil, né? Eles falaram, olha, a gente tá trabalhando realmente duro aqui pra lançar um servidor de Pokémon GO no Brasil, né? Eis que Theo Azevedo da UOL Jogos e manda um e-mail pra assessoria de imprensa da Niantic perguntando quando que o jogo vai ser lançado. E a Niantic falou, o jogo vai ser lançado no dia 3 de agosto, né? Eles não falaram, vai ser lançado mais tarde hoje. Pelo que eu lembro, eles falaram 3 de agosto, né? Mas aí, ó, o UOL Jogos divulgou oficialmente que o jogo seria lançado, né? Muita gente desacreditou, porque já tinha tido todo esse histórico de gente falando vai lançar e não lançou. Mas, quando os servidores foram ao ar e os jogos da galera que já tinha baixado começou a funcionar, aí todo mundo ficou na expectativa, né? Cara, lá eu tava trabalhando, já era tipo umas 6h40, 7 da noite, todo mundo com celular, tipo, nas lojas, atualizando. Foi quando eu gritei, vai, lançou. Juro pra vocês, velho. Eu trabalho em um lugar em que tem 3 empresas, né? E todos são startups e, tipo, sei lá, tem uma. Na hora, era umas 7 da noite, tinha umas 10 pessoas, assim. Todo mundo sacou o celular e baixou, sabe? Chegou um dos meninos, ainda ficou desesperado, porque, tipo, o celular dele não conseguia, velho. Ele teve que atualizar o celular pra, tipo, conseguir baixar a tal. E foi uma euforia, assim, sabe? Mano, a gente chegou no nível, era umas 7h20 da noite, a gente sair na rua e ficar dando volta pra capturar Pokémon. E, mano, a gente tava aqui uns 4 ou 5 caras, velho. Sei lá, eu estava vendo vídeos até então de a galera lá fora louca pra capturar Pokémon, saindo correndo nas ruas, no parque, né? Enfim, eu falei, porra, isso aí já tá a nível absurdo já. Mas presenciar esta mudança drástica cultural dentro do público brasileiro é algo meio diferente que eu não tinha visto antes, sabe? De sair na rua e ver todo mundo jogando Pokémon GO. Eu entro no trem, os caras estão jogando Pokémon GO. Eu vou no shopping, a galera tá jogando Pokémon GO. Tô no trabalho, chego em casa e o pessoal da minha própria família tá jogando Pokémon GO. E sem falar um com o outro, assim. Sei lá, eu tô achando meio até assustador, sabe? Eu já tava em casa quando lançou e me forçou a sair de casa. Então, tipo, sei lá, eu saí de casa com a minha namorada e a gente se divertiu um pouco. É aquela coisa, o fenômeno social funciona. Tipo, Pokémon GO, entre aspas, não é um jogo em si, é mais pra você... É um aplicativo pra você sair andando e explorando o mundo. Tipo, invariavelmente com você, com o celular, você reconhece outro ser humano fazendo a mesma coisa. Realmente é inacreditável. Você sabe que o contexto social disso é ter Pokémon e estar no nível maior do que o seu amigo, né? Tipo, pelo menos metade do meu Facebook tá nesse nível. Porque eu acho que a galera que realmente tá aproveitando o jogo é aquela que não conhecia o game, sabe? Não conhecia Pokémon e tá, olha que bonitinho esse bichinho aqui, captura. A galera mais passiva, né? Do que a galera mais hardcore, assim, que realmente tá querendo dar um pau nos amiguinhos, sabe? Ou mostrar que tem um Pokémon CP nível 500 ou 1000 aí. Até um Poképint maior que o seu, conhecido. Tá nesse nível. A minha timeline no Facebook tá assim. O dedo de bloquear, assim, tá... Tá frenético, velho. Mas eu saí hoje de novo e eu tô tentando entender como vai ser o meu modo operante na rua pra conseguir jogar o Pokémon GO. Porque não dá pra você capturar ninguém enquanto você tá andando. Eu não tenho essa coordenação. Eu começo a virar um estorvo no meio da rua, eu fico irritado comigo mesmo. Ah, assim, você tem que parar e capturar. Não adianta você tá andando com o celular na rua, sabe? Vocês param, vocês estão parando em todo... Em Pokéstop eu até consigo andar. Passar e só dar giradinha. Oh, mas Pokémon não dá, e líder de ginásio principalmente, eu só tomei pau em ginásio até agora. Não, eu nem tentei, o Pokémon mais forte que eu capturei tem CP 249. É bastante, assim, tem uns ginásios que você chega lá. Eu tô doado de um lá, que, porra, CP 1000, sabe? É cara que tava jogando no emulador com esses hacks aí de GPS. Só voltando a capturar Pokémon andando, hoje eu quase caí de bicicleta, velho. Do tipo, o Pokémon apareceu, tava com o celular na mão, aí ele apareceu, eu capturei ele, mas quase levei um tombo. Cara, parabéns por estar andando de bicicleta jogando Pokémon GO. Então. Isso é algo que eu acho. Tava tocando música. Eu não me imagino. Então, eu com certeza estaria ouvindo uma música da bike aí. Certo, então, um dia depois de lançado o Pokémon GO, que nível vocês estão? 6. 6 também. Eu tô 5, mas eu tô quase 6. O time que vocês pegaram? É o azul. Isso aí, nossa, você devia ter pego Instinct, cara. Eu peguei amarelo. Eu peguei Instinct. Então somos dois áfidos. Aí, mano, chupa azul. E chupa vermelho também. Olha só, o meu perfil era o Mystic, tá? Eu peguei o Instinct porque eu acho eles mais escolados. Eu gosto mais dos Zapdos, velho. Então, eu também, a minha pegada é muito mais Mystic, só que, pô, Zapdos é o melhor dos três pássaros. Eu não li a descrição, eu curto mais os Zapdos, mas eu cheguei pro meu amigo e falei assim, que time você tá? Ah, vamos nesse, vai. Tipo, minha escolha foi totalmente... Eu achei, o jogo é social, então, sei lá, vou perguntar pros melhores amigos, assim, de gente que eu vou acabar jogando junto. Tá, qual o Pokémon mais raro que vocês já capturaram? O Scyther, 247 CP. É um negócio bem iniciante porque é nível 6, né? Mas o Scyther, e eu fiquei feliz. Eu acho que o meu foi o Pinsir, não sei. O Pinsir não é tão raro. Então, o Pinsir aqui tá dando de rodo, velho. É que eu capturei um no meu quarto, cara. Não sei, pra mim eu só vejo o Pidgey e Rattata, pra mim é raro. Aliás, assim, o Pokémon mais raro que eu não capturei foi o Nidoking, que apareceu e ele fugiu, velho. Fiquei puto. Nidoking? Nidoking. Apareceu na pracinha aqui perto de casa. Parabéns, cara. Eu ia ficar muito bolado. O meu mais raro foi o Magmar, que eu capturei hoje. Foi engraçado porque, assim, eu vou de trem pro trabalho, né? E o meu trem passa de 10 em 10 minutos, né? Aí eu vi o Magmar e vi o trem. Eu falei, ou pego o Magmar ou pego o trem. Detalhes, eu cheguei atrasado no trabalho. E, mano, hoje eu passei pela Paulista, velho. Na verdade, em qualquer lugar tá aparecendo isso. Mas onde tem a aglomeração de uma galera mais de que tá dos 15 aos 30 anos, que é a galera que pegou mais o Pokémon... Aí mostra muito mais isso. Mano, a galera parece que tá sei lá, tá drogada, tá todo mundo parado, assim, você fica vendo multidões, na Paulista tava isso, na frente da cidade de São Paulo, meu Deus, velho, você fica olhando, você fica, caramba, aí você olha no celular, tipo, você fica olhando, será que essa pessoa tá, eu tava bicando no celular de todo mundo enquanto eu tava indo pra Paulista, pra ver se a pessoa tá jogando Pokémon GO, aí você tá brisando assim do nada, vem uma pessoa espreguiçando e tá lá o treinador da pessoa, aí você fica, caramba, mano, é muito bizarro. Não, e não é o perfil da pessoa que joga Pokémon, aqui no meu condomínio, tem uma Alameda, tá? E normalmente a galera fica enchendo a cara, velho, ali. Pega a cachaça e fica lá batendo papo, né? Então eu nem ligo pra galera de lá. Hoje eu cheguei e, mano, eu passei de novo e falei os caras lá, ouvindo a música lá, quando eu vejo outro, essa estrelinha que eu já tenho. Ah, tá, não sei o que, que eu não pego, eu tenho um estádio, tá ligado? Essa estrelinha eu já tenho, muito bom. Eu vi muita gente nova jogando, muito, muito moleque novo que, sei lá, não daria 15, 16 anos. Então eu acho que nem precisou desse fator nostalgia, acho que só o ser o assunto do momento bastou pro pessoal começar a jogar. Ah, é que eu digo isso porque eu não vi ninguém assim que tem uma faixa de 50 anos, 60, sei lá, nada contra. Super após você tá jogando isso, mas é muito mais difícil você ver pessoas mais velhas, assim, as mais novas sim, porque elas gostam de Pokémon. Não, aconteceu coisa desse tipo, eu fui no shopping, mano, eu vi uma galera que, velho, você não dá a mínima que gosta de Pokémon jogando. E lá no trabalho, de outras pessoas de outros perfis que, tipo, foda-se, não sabe nem o nome dos Pokémon, sabe? Tipo, é o morceguinho, é o pombo e etc. Eles estão jogando Pokémon. Eu acredito que, como um aplicativo feito pra renovar, pra atingir de novo esse público que sei lá, conheceu Pokémon, sabe que existe Pokémon, mas nunca foi a fundo, ele tá sendo muito bom, né? E eu acredito que ele vai atingir a meta de vender novos jogos de Pokémon, tipo, no futuro, né? Tipo, abrangindo mais a marca, igual a política da Nintendo de aumentar a melhoria da IP, né? Eles já fizeram isso no Japão, né? Que deu 200% a maior Biafa Safari de vendas. Nos Estados Unidos e na Inglaterra também já funcionou já, mas eu acho que isso é... Momentâneo? Não é dizer momentâneo, mas eu acho que, assim, algumas pessoas vão tentar jogar os jogos, sei lá, mas acho que outras vão, tipo, estão ali só pelo jogo, sabe? Tipo, é aquela pessoa que joga Candy Crush, ela nunca vai jogar, sei lá, Pokémon Sun and Moon. Ah, não, e eu não tenho dúvida que daqui 2 meses vai estar todo mundo já ter esquecido, né? Isso é bem óbvio. Agora, essa fase, eu pensei que eu ia me frustrar muito, né? Porque, principalmente por causa dessa galera que é meio hardcore, nossa, olha assim, eu já peguei 70 Pokémon, sabe? Tipo, eu ia me frustrar mais porque as pessoas me marcam no Facebook, eu fico muito puto com isso, né? Agora, eu tô aproveitando muito mais essa fase que, tipo, todo mundo tá falando sobre Pokémon e eu posso falar livremente, né? Eu tô brincando com todo mundo. Eu falo, mano, eu vou ali capturar um Pokémon e já volto, sabe? Eu tô curtindo bastante. Pica, pica! Eu queria perguntar pra vocês como que tem sido a experiência de vocês com o jogo. Pensando até na parte técnica. Eu fiquei feliz com a experiência, que eu não tenho um celular high-end, não, nada disso. E também minha conexão, meu plano de dados não é a melhor coisa do mundo. Ou seja, é pré-pago. E eu joguei... Pra mim não teve problema nenhum, não sei se é porque eu tô numa cidade de interior e talvez não tenha tanto problema pra acessar, mas assim, poucas vezes eu tive que fechar o aplicativo, acho que 2 vezes no máximo. Mas qual celular o seu? Meu é o Moto G, o primeiro. Em Jumon. Eu tô com muito problema, assim, fora a bateria, que a bateria, ela desaparece, eu não vou conseguir jogar, talvez não vou conseguir jogar indo pra escola, pra faculdade, porque é 1h30 de trem, assim, essas coisas, e acho que até daria pra chocar o Pokémon, porque o trem não é a coisa mais rápida do universo, né? Mas só que, mano, é 1% um minuto, não dá, 1h30, velho, acabou já a minha bateria, 90 minutos, na verdade, eu chego na escola com 10%, e de vez em quando eu não sei se meu 3G, se meu plano tá me sacaneando, que nunca mais eu vi 4G aparecendo na minha tela do celular, mas eu saio 3G toda hora, e aí eu quero atualizar pra dar giradinha no Pokéstop, eu tô parado no lugar, eu tô nervoso porque eu tô com o celular bobeando no meio da rua, e o meu celular não quer aparecer pra caralho 3G, isso eu fico bem irritado, fora quando eu tenho que reiniciar, eu já reiniciei algumas vezes. O meu é um Samsung Galaxy S4. Eu estou com iPhone 4S e eu tô tendo problemas gravíssimos pra jogar, assim. Eu já tinha lido na internet que o aplicativo crashava muito, né? Quer dizer, ele fechava por questão de memória, né? Meu, eu não esperava que fosse tanto, assim. O jogo, ele vai... Eu abro, ele crasha, abro crasha com coisas indefinidas. De repente, se eu quero ver os detalhes de um Pokémon, ele crasha. Às vezes, quando eu boto pra capturar um Pokémon, ele crasha. Quando eu abro um ginásio, ele crasha. Se eu usar por 10 minutos, ele crasha. Então, tá terrível assim, e ele tá demorando muito pra abrir, muito, né? É claro que a Niantic já tinha falado que, olha, o iPhone 4S não é suportado, né? É um milagre, o meu dispositivo tá rodando o jogo, né? Porque só pro iPhone 5 acima. Mas, além desse problema, já aconteceu muito comigo de eu perder a conexão 3G também, eu perder o Pokémon, ia ficar putérrimo, e eu também perder a conexão GPS, e também não encontrar Pokémon. Então, assim, eu tô jogando naquela, sabe? Eu tô aproveitando o momento, mas a minha experiência não tem sido muito boa. Porque o aplicativo consome muito, demanda muito processamento, etc, né? É engraçado, porque, tipo, o meu perfil cientista, tipo, fala, olha, essa experiência vai continuar, mas a minha esperança é que toda vez que eu reabro o jogo, tipo, ele não volte a crashar onde ele tinha crashado, né? E outra coisa é que eu acho muito juvenil, eu não sei, a Niantic, eu não sei qual foi a ideia dela, que o jogo só vai avisar você que tem Pokémon perto se você tá com o aplicativo ligado. Só vai avisar que tem um Pokéstop se tem um aplicativo ligado. E é muito... Você gasta muito porque você tem que ficar com o aplicativo ligado, né? Você tem aquele modo de economizar a bateria que você coloca pra cima e fica a tela preta. Mas isso não ajuda, velho. Gasta muita energia isso. Eu acho que isso até seja truque pra você comprar aquele bracelete que vão lançar, né? É isso que eu pensei também, mas eu acho assim, do tipo, o que você falou pra mim é o maior defeito, não é nem o problema da bateria. É do tipo, eu gostaria de jogar, sei lá, ouvindo um podcast, alguma coisa do tipo, ouvindo música e fazendo alguma coisa. Tipo, Pokémon, ele trava tudo, tipo, eu não posso fazer nada. Eu tava jogando, eu ia capturar, acho que, não me lembro Pokémon. Mas eu ia capturar e recebi uma ligação da minha mãe, aí eu falei, não dá mais pra capturar, tipo... Ou seja, se pudesse rodar no background, seria muito melhor a experiência. Sim, me irrita quando eu recebo mensagem no WhatsApp, eu respondo, quando eu volto ele abre a telinha Niantic, sabe? Que merda, mano, roda em background essa porra. Yes. Com vocês acontece isso também, né? O meu ele consegue, ele volta onde tava. Só que, por exemplo, se eu for andar com ele, o aplicativo tem que estar aberto em primeiro plano. Se ele estiver em segundo plano, ele não conta eu andando. Então, praticamente, eu nunca vou rachar nada. Porque se eu ando com o negócio, eu chego no metrô, tá 50% da minha bateria. Então, hoje eu também, eu vim andando, né? Eu ando bastante, tipo, até a estação e depois eu pego o trem até minha casa, né? E depois eu pego um ônibus também, né? Esse processo demora mais ou menos 1h20. Eu saí do trabalho, ele tava com 100% de bateria. Eu cheguei em casa, e isso porque eu não usei o aplicativo o tempo todo. Eu usei só em 80% do tempo. Ele chegou zerado. Então, primeiro ponto, a bateria realmente, tipo, tá pegando forte, assim, consome muita bateria. Segundo, eu não consigo usar no trem. Eu não sei quem tá usando em transporte público aí. Eu consigo abrir os Pokéstop, mas eu vejo os Pokémon, mas não encontro se eu estiver dentro, tipo, de um automóvel ou se eu estiver dentro do trem, mano. É que falam que quando você tá numa velocidade acima de não sei quantos quilômetros por segundo... não sei se é por segundo, pelo que é, você para de encontrar, eles param de contar que você tá andando, porque eles sabem que você tá em um transporte público, então de repente se seu trem for muito rápido, não rolaria. Eu acho bem inteligente isso, mas me frustra porque é o maior caminho que eu faço entre o trabalho e casa, né? Ah, mas pelo menos você tá pegando Pokéstop, eu que tenho que andar pra caramba pra achar uma Pokéstop. Aliás, sei lá, tô me sentindo religioso, porque a única coisa que eu encontro, a única Pokéstop aqui que eu encontro na minha cidade é indo em igreja, velho. Não tem muita pichação aí. não tem, é meio difícil, anda, e é aquela coisa que você falou, pra, sei lá, eu peguei a minha bicicleta e comecei a andar um pouco devagar, porque eu vi que numa descida, numa ladeira, não tava pegando não. Pica. Pra encerrar, eu queria perguntar pra vocês, como que vocês acham que, agora que vocês jogaram, como que vocês acham que a Niantic tem que renovar o jogo, né? Óbvio que a gente vai ter um limite do uso diário, né? A tendência é que o número de usuários comece a cair, né? E a Niantic vai precisar continuar fornecendo atualizações do jogo, etc. Vocês acham que novos Pokémon vão ser o suficiente? Ou vai ter que ter funcionalidades que realmente, tipo, torne o jogo sustentável? Eu acho que o jogo ele não pode ficar muito complicado, porque, sei lá, a maioria dos usuários não vão conseguir. Então, tipo, eu acho que assim, você só coloca pokémons novos e melhora a experiência. E é aquela coisa que você falou, tipo, na verdade, tipo, o número de usuários, apesar de fazer propaganda, não dá lucro nenhum. Eu acho que o que a Niantic tem que fazer é buscar parcerias, patrocínios e coisas que ajudem a ela a lucrar. E é aquela coisa, mercado mobile é você, entre aspas, caçar baleias, né? Tipo, você pegar aquele jogador que paga, aquele paga pra ser mais fodão. Então, são 2, 3% de pessoas que vão gastar dinheiro com isso. Então, eu acho que o estrago, entre aspas, tá feito. Você só tem que melhorar e essas pessoas vão continuar jogando. Porque se aumenta o level cap, você deixa os pokémons mais fortes. Tipo, esse tipo de gente vai continuar jogando e gastando dinheiro. É isso que a Niantic precisa. Eu acho que vai ser os novos Pokémon também. Eu não sei porque... Talvez até os novos Pokémon não, porque a geração que mais chama atenção é a primeira. A do resto a galera já nem conhece. Talvez alguns voltem só pra ver, olha, tem bem mais bichinho agora. Acho que eles têm que vai ter, provavelmente, porque tava no trailer inicial do jogo, os temas de trocas, talvez de batalhas. E aí vai ser aquela coisa, só clicar, não vai ser nada complexo, só ficar clicando igual a ginásio, só que um contra um. E depois que eles venderem aquela porcaria de bracelete do Pokémon GO, que eles façam, eles consigam fazer o aplicativo rodar de pano de fundo, porque não dá pra jogar. Eu queria jogar bem mais, só que não dá, porque o negócio ele mata a bateria. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, por minha culpa, a gente não tem comentários relevantes, tá? Eu tinha errado no último podcast, gente, perdão. Eu tinha editado uma versão zoada do podcast, né? Eu tive que chegar em casa, renderizar de novo e subir de novo o Nintendo A318, tá? Então, se você tinha escutado, baixado o episódio anterior e estava completamente mudo, entre de novo e rebaixe, tá? Desta vez a gente não tem comentários, tá? Então a gente só vai passar uns recados nossos. Na próxima semana, a gente vai trazer mais uma edição do Nipari Costa Costa, tá? O tema vai ser baseado em Genei Bunroku ou Tokyo Mirage Sessions hashtag FE, o novo jogo para Weebos e otakus do Yu. A gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência e todos os detalhes envolvendo o jogo. Vai ser um meio que review, assim, a gente não sabe como vai sair ainda o negócio, mas a gente espera que saia bem. Então, se você gosta do jogo, se você já jogou, se você sabe o que a gente está falando, ou se você quer conhecer o jogo, não perca dia 15 de agosto, às 10 horas da manhã, no site da Nipari, tá? E sobre o cast de hoje, a perguntinha da semana. Qual o Pokémon mais raro que você capturou em Pokémon GO? Responda nos comentários do artigo. Se você é visitante pela primeira vez, não deixe de assinar o nosso feed, tá? É isso e até o próximo episódio.